penso que eu caio sempre nessa ilusão. E dá pra ver que eu não tenho palavra. Basta uma foto, alguém tocar no nome, a música no fundo, já vou pegando o telefone. Aí eu fico de longe, esperando um oi, vem cá me ver. E aí já foi, eu vou correndo pra você, pra você. Eu falei que não ia atender, atendi. Falei que não ia te ver e te vir. Falei que não ia beijar e beijei. No nome, a música no fundo, já vou pegando o telefone. Aí eu fico de longe, esperando um oi, vem cá me ver. E aí já foi, eu vou correndo pra você, pra você. Eu falei que não ia atender, atendi. Falei que não essa ilusão.